Lampiãozinha Querosene. Sempre vejo na parede pendurado um pequenino pitoresco lampião. Ela conserva por lembrança bem cuidado, olhando aquele lampiãozinho aposentado. Sinto acender a luz da recordação, a mesma chama que brilhou no meu passado. Eu sinto agora queimar meu coração. Lampiãozinha querosene inesquecível, que a meus pais iluminou na flor da idade. Hoje apagado, sem pavio, sem combustível, mantém acesa a chama viva da saudade. Ante a luz deste lampião, vi minha mãe levantar de madrugada, fazer café e preparar o caldeirão, pra logo após o papai sumir na estrada. O lampiãozinho não tem mais utilidade, só por enfeite foi na sala tão solene. Mas eu daria toda a eletricidade com meu tempinho do lampião a querosene. Lampiãozinho a querosene inesquecível, que a meus pais iluminou na flor da idade. Hoje apagando sem pavio, sem combustível, mantém acesa a chama viva da saudade. João Viola e Juliano.